De Maceió, com certeza é o Jonas Intense. Tu já sabe. Aqui no Café da Música, então. Vamos comigo, lá. Vamos. Que tá tudo. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, eu olhei. Vem com o Jonas esticado e desce. Vai, vai, vai, vai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Bigode fininho, cabelinho na régua, olhou pra... Alô, Yuri do Paredão! Capricha, Paredão! Senta, senta, senta... Bora, Vito! Senta, senta... Senta, senta, senta... Senta, senta, senta, senta, senta... Tá pra você, mano!